Sichuan é uma das províncias mais prósperas da China. Muitas vezes descrita como um país dentro do país, é considerada um microcosmos da China, uma miniatura onde encontramos uma versão de tudo o que povoa um mundo maior. No século XVII foi em Sichuan que nasceu uma das mais importantes sociedades secretas da China, a Paoge. Foi criada contra os Manchus, o grupo étnico que conquistou a dinastia Ming e fundou a dinastia Qing, que governou a China até 1911, o ano da Revolução Republicana. Durante todo esse tempo, a Paoge foi a organização social mais influente em Sichuan, um estatuto que durou até 1949, ano da subida ao poder do Partido Comunista Chinês. É o que defende o professor da Universidade de Macau, Wang Di, no livro Violence and Order on the Chengdu Plain, The Story of a Secret Brotherhood in Rural China. Foi publicado recentemente pela editora norte-americana Stanford University Press. De acordo com Wang Di, em nenhuma outra província chinesa as sociedades secretas tiveram tanta influência. Em Sichuan, dos mais pobres aos mais ricos, todos se juntavam à Paoge, uma organização sem sede, sem quartel, descentralizada, dividida em centenas de ramos espalhados por cidades, condados, vilas. They control local society, local community. Doesn't matter in the city or in the rural area. Controlavam a sociedade local, a comunidade local, na cidade e nas zonas rurais. Estavam até dentro do governo. Tomavam conta de Sichuan. Estas pessoas dominavam a administração local. Se o governo tinha políticas para implementar, dependia das sociedades secretas. Sem o apoio delas, as políticas não iam avante. Wang Di, que investiga a Paoge desde a década de 1980, fala num trabalho árduo. Tema sensível, a dificuldade de encontrar quem esteja disponível para falar, de encontrar documentos, registros de atividades que se queria a todo custo manter secretas. Muitas histórias não contadas que Wang Di tentou agora resgatar do sigilo. Outro olhar novo que o livro deste professor lança cobre as zonas rurais da China, o vasto campo esquecido pelos estudos, tradicionalmente mais focados nas grandes zonas urbanas. Also, to know how the rural China was dominated by this organization, how the local power structure and existed during that time. Permite também saber como a China rural foi dominada por esta organização, como era a estrutura de poder local, como eram as relações entre a Paoge e o governo local, e também como o Partido Comunista Chinês tomou o controle das zonas rurais em 49 e nos anos seguintes. Hoje sabemos como o partido tomou conta de Xangai, ou de Pequim, ou de Chengdu, as grandes cidades, mas não tínhamos nenhuma ideia de como tinha dominado as zonas rurais. A maioria, ou as maiores áreas, eram rurais, mas só conhecíamos as grandes cidades. Não tínhamos ideia de como era, mas o meu estudo agora proporciona esse caso de estudo. Foca-se nos subúrbios de Chengdu, mas a mesma situação se encontra em outras áreas. Mas o meu estudo provided the case study. Of course, the focus on the suburb of the Chengdu, but that situation can be seen in other areas. Na China, as sociedades secretas são conhecidas como Hongmen, ou a vasta família. Desde o século XVII, espalharam-se por todo o país num movimento secreto de resistência ao poder imperial. Quando liderou a conspiração republicana, Sun Yat-sen, que seria o primeiro presidente da China, contou com o apoio da vasta família das tríades espalhadas pelo mundo. Actually, these secret societies became his very enthusiastic supporters. Na verdade, as sociedades secretas tornaram-se apoiantes muito entusiastas do Sun Yat-sen, deram-lhe apoio financeiro. Quando Sun Yat-sen levou a cabo atividades na China, no Sul, muitos membros de sociedades secretas participaram na Revolução. Em Sichuan, aconteceu o mesmo. Durante a Revolução de 1911, tornaram-se revolucionários. Em Sichuan, a mesma situação. É por isso que, durante a Revolução de 1911, eles se tornaram revolucionários. Mas depois da Revolução Republicana, falou mais alto a natureza antipoder da Paoge. Durante a Revolução de 1911, they became the driving force of overthrew the Qin dynasty. Durante a Revolução de 1911, as sociedades secretas tornaram-se a força motriz do derrube da dinastia Qing. Mas quando os nacionalistas chegaram ao poder, proibiram estas organizações outra vez. Na China, depois da Revolução de 1911, houve instabilidade política, o que chamamos de período dos senhores da guerra, até 1929, quando Chiang Kai-shek unificou a China. Mas apenas em nome. Em Sichuan, Chiang Kai-shek não tinha controle porque os senhores da guerra de Sichuan tinham um poder militar próprio. O governo central não entrava nesta região. A partir do século XIX, com a imigração chinesa ou tráfico de cultos que passava sobretudo por Macau, o poder da Pao Ge e de outras sociedades secretas chinesas haveria de chegar tão longe quanto o outro lado do mundo. Many members of secret society they migrated to Southeast Asia. Durante o século XIX, muitos membros destas sociedades secretas emigraram para o Sudeste Asiático, para Singapura, para a Indonésia ou a Malásia. Muitas destas pessoas foram depois para a América, onde precisavam de trabalhadores para a construção da ligação ferroviária do Pacífico. Os chineses que viajavam levaram para lá esta sua organização para cidades como Nova York, São Francisco ou Chicago. Não importava a que mundo novo os imigrantes chineses chegavam, fosse qual fosse o destino, as sociedades secretas estavam à espera. Quando os imigrantes chegavam a qualquer lado ou a uma nova cidade, precisavam de proteção. E, frequentemente, as sociedades secretas apoiavam financeiramente esses imigrantes no que toca a alojamento ou a emprego. Era a mesma coisa nos Estados Unidos. Era por isso que os chineses viviam na Chinatown. É por isso que para Wang Di a questão das sociedades secretas é mais complexa do que uma simples divisão entre o bem e o mal. In my study, I always to look at the complex, the structure. No meu estudo, faço sempre por olhar para a estrutura complexa. Não podemos simplesmente dizer isto é mau ou isto é bom. Na verdade, depende do lugar, do tempo, depende da situação específica. Pode ter sido uma força muito positiva, pode ter sido negativa, pode ter apoiado o governo ou pode ter sido a força contra o governo. And they could support the government. They could become the power against the government. É outra característica das sociedades secretas que complicam qualquer julgamento. São camaleónicas, sempre a adaptar-se à situação e ao momento. No final da década de 1940, por exemplo, não confrontaram o Partido Comunista, a força em ascensão na luta contra os nacionalistas de Chiang Kai-shek. When the communists arrived in Sichuan, they also tried to work with communists. Before the communists took over the Sichuan, quando os comunistas chegaram a Sichuan, a Pao Ge tentou trabalhar com esses comunistas. Antes do partido ter tomado o controle de Sichuan, já tinham sido enviados membros para essa zona no sentido de trabalharem com a Pao Ge. Queriam que a sociedade secreta ajudasse o partido a tomar controle da situação. De facto, alguns líderes da Pao Ge tornaram-se apoiantes dos comunistas, ajudaram a estabilizar a situação em 1949, quando os comunistas, o Exército da Libertação Popular, chegaram a Sichuan. A situação em 1949, quando a Liberation Army arrived at Sichuan. Mas a história iria mudar. A Pao Ge entrou em rota de colisão com os comunistas quando impuseram um novo imposto sobre os cereais e quando o partido começou a combater o que considerava as rebeliões de bandidos. Mao e os camaradas não toleravam a tradição antipoder da Pao Ge e apanharam-se em destruir completamente a organização secreta e o desafio que representava para o poder e a autoridade. By late 1940s, this organization became very large. Em finais da década de 1940, Esta organização tornou-se enorme. De acordo com alguns estudos, incluídos estudos que fiz, cresce que pelo menos entre 60 a 70% dos homens adultos pertenciam a esta sociedade secreta em Sichuan. É inacreditável. Nem o Partido Comunista hoje tem tantos associados. Unbelievable. Even today's Communist Party would not have such a wide membership. Quando Mao deixou o poder, na China houve um ressurgimento das sociedades secretas, mas da Pao Ge hoje sobrevivem apenas algumas manifestações culturais. Uma certa maneira de falar, por exemplo, que é usada ainda hoje em Sichuan por uma população que nem imagina a origem de determinadas expressões. They don't know because that's became the daily language. When I trace their origin, they used by the Pao Ge. As pessoas não sabem porque se tornou a linguagem do dia-a-dia. Quando segui a raiz, vi que eram usadas pela Pao Ge. Por exemplo, se um governante corrupto é apanhado, em Sichuan dizemos Lo Ma, que significa cair do cavalo. Era como os membros da Pao Ge falavam quando eram apanhados pelo governo. Hoje, chamamos aos líderes, governadores ou presidentes da Câmara, Lao Da, que significa irmão mais velho, que era o líder da Pao Ge. Apesar de completamente destruídas na China pelo Partido Comunista, Wang Di acredita que as sociedades secretas continuam ativas no exterior e também em Macau. Their activities, for example, in Hong Kong, I believe also in Macau. As atividades, por exemplo, em Hong Kong e acredito também aqui em Macau e nos Estados Unidos continuam. Ainda têm as organizações. Algumas chamam-se Hongmen, outras tríades. Têm nomes diferentes. Mas na China, depois de 1949, quando o Partido Comunista tomou o poder, destruíram completamente todo o tipo de sociedades secretas. Resta hoje a história que pouco a pouco vai sendo contada.